técnico em Ceramirim, temos outro na cidade de Virgínia, São Gonçalo do Amarante, temos outro em Baixa Verde, temos outro em Macaíba, e quase cada cidade você tem hoje um IEF, né? E isso foi um avanço muito grande, porque dá um acesso gigantesco à educação no sertão, né? Muito grande. Então isso você, daqui a uma geração, você tem todo o pessoal com um senso crítico melhor, né? E essa mudança nós estamos começando a perceber, né? Mesmo em cima ainda de toda a pressão do raciocínio conservador e dos antigos coronéis políticos dos estados, né? Que transmite a sua genética ruim e conservadora, né? Que o povo tem que ficar na ignorância, debaixo do cabresto de alguém, e não votar com o seu livre pensamento. Ô, Chico, mas isso está mudando. Assim como outros que eu compartilhei, que eu convivi, né, nesses últimos 40 anos, você é um daqueles também, né, que eu não sei como é que é, se você está afiliado ou se você não está afiliado, etc, etc e tal, mas você é um daqueles, inclusive, que durante um tempo passou... ficou muito, muito chocado com aquilo que veio, né? Que a gente lutou e passou uma parte da vida, né? O período mais efervescente da nossa vida, né? Para essas mudanças, aí com a chegada do Lula no poder, essas mudanças foram meio, digamos assim, meio lentas, né? E aí, obviamente, muita gente que não tinha nada a ver acabou indo pro governo, enfim, acabou virando uma loucura e... muita gente entrou numa crise, pessoal. Eu mesmo convivi com várias pessoas, eu não sei se foi o teu caso especificamente, mas uma crise mesmo de quem passou a vida, de quem lutou durante a juventude, né, e durante... pelas SEBs, pessoal das comunidades eclesiais de base, depois o pessoal que vinha dos sindicatos, também com essa tal flexibilização dos direitos trabalhistas, enfim, com tanta mudança. Eu vi no final do que? Quando acabou o primeiro turno, essas pessoas entraram numa situação de dizer, não, agora acabou, agora tem que fazer campanha, e voltaram. Eu encontrei no sábado, inclusive, na sexta e no sábado, eu encontrei gente que eu não via muito tempo mais na rua, fazendo a campanha como se a gente estivesse lá nos idos dos anos 80, efervescente, defendendo a Dilma, falando da campanha, etc, etc e tal. E eu pergunto, será que o PT, ou o Partido dos Trabalhadores, vai entender efetivamente como é que foi esse segundo turno? O que você acha? Você sendo, eu não sei se um ex-filiado, mas sempre militante, o que você acha dessa linha? Eu acho que é o seguinte, tomara que o PT faça uma crítica pelo susto que tomou agora, em nome das alianças malufistas, sarnesistas, caçabistas, que saiu fazendo o Brasil afora, né? Agora ele se empenhou em querer chamar a militância, mas que militância? Né? Aquela militância que deu energia, que deu sua inteligência para uma coisa mais diferente. Não foi a militância só de pegar o poder pelo poder, mas o poder para transformar, né? E aí essa militância se afastou quando o núcleo de base foi escamoteado, quando os diretórios jornais foram escamoteados, enfim. Hoje a nossa esperança reside, e o embate dessa eleição foi exatamente não deixar uma pessoa tão conservadora e representando o que representa o PSDB no Brasil, né? Para quem conhece um pouco de história, né? E essa foi a questão. O PT vai tentar capitalizar isso como uma vitória do PT, né? Não foi a vitória de não querer alguém como o Aécio, entendeu? Foi uma vitória de não querer o PSDB no poder, entendeu? Então, eu acho que o PT tem que fazer uma autocrítica muito grande para, inclusive, retomar a simpatia de muita gente que se afastou e parou de simpatizar. Agora, eu até chamei a atenção, escrevi uma carta, né, um post, vai, para a Marina, né, dizendo para a Marina que, assim, todos nós, de uma certa maneira, né, que fomos de uma certa... desclassificado, né? Vamos usar um termo cuidadoso, né? Do Partido dos Trabalhadores, porque a gente acreditava, né, naquela possibilidade de uma transformação mais efetiva, mais, talvez um pouco mais presente, etc. E tal, todos, mas ao mesmo tempo, assim, o que fez a Marina foi uma coisa bastante. Até o Zeca, estou vendo se eu consigo entrar aqui, né? É, com o Zeca, que ele está em Portugal, ele estava dizendo assim. Cadê? Eu poste do Zeca. O Zeca estava dizendo assim, poxa, né? Cadê Marina? Não, o Zeca que foi, tchau, Marina. Tipo, não, acabou, não tem mais chance, né? É, a Marina acho que perdeu o grande fio da meada, de aproveitar e entender o que estava acontecendo e caminhar para um outro rumo, né? Enfim. Pode falar, fala. A Marina ouviu muito aquele guardião que está com ela, Walter Feldman, né? Sim, tá muito sim. Com ela, tá, pô, tá, eu acho que é o escudeiro ideológico dela atualmente, né? É, penso eu. E eu acho que por isso que ela tendeu aí para esse lado do PSDB, ajudada um pouco, talvez por alguma raiva dela, do embate político, das questões políticas, enfim. Então ela perdeu um pouco o fio da merda. Ela poderia não ter apoiado ninguém. Então, olha, eu defendo minhas propostas, quem quer defender minhas propostas estão aí, mas ela foi para o lado mais conservador. É, que a gente podia imaginar do que a Marina podia fazer. O ideal que a Marina representava, com a estrutura política e moral que ela tem, de um peso de 20 milhões de votos, que não é brincadeira, entendeu? Ela jogou na bacia das almas. E isso não se recupera, segundo está dizendo aqui não, o Marcelo. Da forma que ela fez, não, porque era um pessoal muito estruturado, com uma raiz muito, de pensamento muito boa, um pessoal querendo ver o Brasil sustentável. Por exemplo, eu estou numa luta muito grande aqui agora, que agora que está começando a ficar legal, daí do Cidadania, falo já de reforma agrária, entendeu? Que é necessário falar de uma reforma agrária. Comecei a escrever sobre isso nos anos 90 ainda, né? Tem no Google essa coisa toda, sobre o roubo de água no Brasil, a apropriação das grandes empresas como Coca-Cola, Nestlé sendo dona de fonte pela lei de Ortoga. Temos que mudar a lei de Ortoga, porque com toda essa crise em São Paulo, as grandes hidromineradoras de água vão vender água como querem. Então, estão fazendo a coisa certa, estão fazendo a água que é um produto e vão beber como quiserem, né? Quer dizer, vão dar para a gente beber como quiser, vender o gás, né? A Marina era uma chance para a gente rediscutir esse assunto, né? Então, nesse ponto, ela nos tirou o viés de possibilidade dessa discussão. Perdeu a capacidade, inclusive, de entender. Você e, fala muito dessa coisa... De ser interlocutora desse povo. Exatamente, e aí a gente até tem uma pessoa muito próxima aqui, inclusive, da gente, que está sempre conversando com a Marina, você está vivendo praticamente o trabalho junto com a Marina, né? E eu falava exatamente disso, né? Da incapacidade que ela teve, olha como eu estou cuidadoso, incapacidade que ela teve de sacar o momento, sacar o que estava acontecendo, inclusive de ter a dignidade de não ficar na coisa revanchista, né? Que muitos de nós, Ela era uma terceira linha, né? Pois ela é. Ela era uma linha que era, botava um divisor entre a parte que a gente não estava concordando muito e a parte mais conservadora, na questão socioambiental, na questão da sustentabilidade, na questão de novas energias, na questão, enfim, de uma visão um pouco mais humana, voltada, né, para um Brasil melhor. Ela fazendo isso, ela... Nos deu a seguinte opção: ou Dilma ou Aécio. Não, claro, Dilma, sem dúvida. Muito bem, entendeu? Ó. É o seguinte: enquanto eu estou falando com você aí em Massaranduba, né? Eu estou entrando aqui no Skype para a gente também. Eu estou com o Zeca, que é cineasta do Rio. O Zeca está morando em Portugal e o Zeca está vivendo essa história bastante forte. Ele vai chamar a qualquer momento a gente aqui, né? E vai prosear. Agora, diz uma coisa: você tava falando, ô Chico, a reforma agrária, no caso que é da hidrocidadania, né? E aí a pergunta que fica é o seguinte. Também o Júnior Perim tá mandando um abraço lá do Rio de Janeiro, ou seja, os antenados estão todos antenados aqui. Hoje graças o programa vai, vai para ser. Antenados divulgar a hidrocidadania. Bota lá filme. Você, bota lá você na página do antenado, não nos debates. A gente tá falando às vezes. Eu te dou bronca no ar, né? A gente tá falando às vezes de uma não coisa. Problema. Ô, queridão, agora é o seguinte, objetivamente, até para poder liberar você, é o seguinte. Você fala tanto dessa reforma agrária, e nós estamos vivendo aí, né, o mundo de o que é a crise de água, etc e tal, a coisa tá pegando pesado, né? Peraí, vou chamar o Zeca aqui, ver se eu consigo achar o Zeca, porque eu tô falando contigo, mas ao mesmo tempo tentando localizar o mundo, fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo dá nisso, mas quando você fala de reforma agrária, por que que essa reforma agrária, meu querido, não avança, por exemplo, em relação a São Paulo, por que que isso não aconteceu, meu querido, por que que não acontece? Olha, essa reforma agrária, São Paulo tá sem água. Eu vejo assim, em alguns lugares que eu fui fazer algumas conversas, eu penso, quando eu falava de cidadania, gente de muita escolaridade falava, tem a ver com água, né? Ai, que legal! Eu ficava ali meio nervoso, falava, não é legal. É uma coisa séria, gente. Isso é uma coisa muito séria, a questão da ida dos Estados Unidos. Nós temos que ver toda a questão do planejamento urbano da cidade, sabe? A sua logística hídrica, a sua questão industrial, de lojas, de condomínios, paraná, porque é isso que permeia o nosso direito à vida numa grande metrópole. Né? E nós temos que ter a consciência de que as águas que vêm dos mananciais já falavam de cantareira daquele tempo, né? Porque já estava entrando em colapso. E ninguém acreditava, porque é muita água. Temos que ver como que a cidade preserva suas nascentes fora dos seus limites. Aí o Chico é doido. Né? Chico é doido. Então, 30 anos depois, o Chico não é doido, né? Aí vê-se que as grandes empresas, que eu chamo de hidromineradoras, estão se apropriando das grandes nascentes pela lei de Ortoga, com nomes de fantasias bem brasileiros. E aí o que acontece? A água vai ser cara, muito cara, né, para o consumidor, e vem aí a grande empresa com uma tecnologia que limpa o rio, limpa o lago, ou tira a água do lençol freático, que agora o que vai ser atacado é o lençol freático Guarani. É o próximo passo. Bom, Chico, agora é o seguinte, agora também estamos ao vivo aqui em Portugal, né? E o Zeca Ferreira, nosso querido Zeca Ferreira, já tá aí com a gente. Bom dia, Zeca, tudo bem, querido? Fala, Elcio, tudo bom, cara? Você tá ouvindo bem o Chico? Você tá ouvindo bem o Zeca, Chico? Tô. E aí, Zeca, como é que tá aí? Você, que horas são? Você tá em Portugal exatamente aonde, Zeca? Eu tô em Guimarães. E que horas são aí? Acordei você muito cedo ou não? Não, são 10 da manhã. Ah, já são mais tarde aí, já. Zeca, diga isso pra nós. O Chico, eu não sei se você pegou o primeiro tempo da fala do Chico, né? Ele tava comentando. Oi? Eu não ouvi ele, tô ouvindo só você. O Chico eu não consegui ouvir. Ah, tá, é verdade. É que eu não vou ter, porque você tá no meu celular aqui, mas beleza. É o seguinte, o Chico tava fazendo uma conversa com o Chico, até um post que eu fiz aí que você curtiu. Relacionado principalmente a essa coisa de entender o que foi efetivamente segundo turno, que foi uma eleição completamente diferente, né? E diferente assim, de ver gente, por exemplo, que fazia muito, muito, muito tempo que eu já não via mais na ação política, não via mais na rua, etc e tal, e entendeu o que estava acontecendo, né? E foi pra rua e tudo mais, tal, e agora e o Chico tá dizendo assim, é uma grande oportunidade do PT entender o que está acontecendo e repensar tudo. Aí falamos um pouco também da Marina, né? Da Marina não ter entendido esse processo todo, mas enfim, como é que você acompanhou aí de Guimarães, em Portugal, você que é um cara que está sempre antenadíssimo aí, né? Seja na Copa do Mundo, seja nas eleições, enfim. Como é que você acompanhou essa história toda, Zeca? O Chico com certeza vai te ouvir. Oi, Elvio. Então, acompanhei com um pouco de aflição, né, cara? É difícil de longe aqui, eu queria muito estar. Ontem, realmente, eu queria muito estar no Brasil. Eu tô aqui, vou ficar esse ano todo aqui, e nesse período eleitoral, me ressenti um pouco de não estar. Eu concordo com o Chico, enfim, pelo resumo que você me deu aí. Eu acho que é uma chance de se repensar. Eu acho o seguinte, se o PT, estou indo muito num pensamento assim, se o PT de alguma forma ou de muitas formas, quer dizer, em nome de governabilidade, em nome de... Eu acho que em nome também de estar há 2 anos no poder, se ele de alguma forma deixou de representar com clareza, com transparência para a gente à esquerda, o projeto do Aécio Neves representou com muita clareza a direita nessa eleição, né? Mais do que a direita, né? O elitismo, né? Quer dizer, eles não conseguiram domar os eleitores dele. Eu acho que o Aécio perdeu em boa parte em função dos eleitores dele. É muito difícil você ganhar uma eleição no Brasil, num país desse tamanho, com a composição que a gente tem, cara, com os eleitores que eles têm, falando as barbaridades que eles falaram essas semanas todas. É uma loucura o que a gente vê no Brasil. Então eu acho que, de repente, é a chance, a gente entendendo essa identidade de direita tão claramente, uma identidade elitista, uma identidade patrimonialista do outro lado tão claramente, eu acho que pode ser, sim, uma oportunidade da esquerda se reunir, se repensar, pensar numa pauta mínima de esquerda. Eu acho importante. Eu achei a fala da Dilma ontem boa. Eu tenho certeza que a movimentação que teve no Brasil em função da candidatura dela no segundo turno foi importante. Eu acho que o segundo turno ter existido foi importante, né? E estou esperando agora. Acho que a gente tem que agora seguir cobrando e tem que pautar mesmo. Tem questões que são urgentes, tem que ser pautadas agora de qualquer maneira, para o país andar para o lado que a gente quer, né? E aí, Chico, ouvindo o Zeca lá, aí de Massaranduba, ouvindo o Guimarães, o que, que você achou do comentário do Zeca? Sim, eu vi um pouco, né? Quer dizer, é uma gratidão muito grande que tem de conversar com um conterráqueo, né? Não é conterrâneo, é conterráqueo, que nós somos a terra inteira, né? Que está do outro lado do Atlântico, né? Boa sorte para ele lá, no que estiver fazendo, e que faça com muita vitalidade, com muita alegria, sempre com muita alegria, porque acaba fazendo bem, né? E eu acho que ele está correto numa coisa muito ostensível, nós não estamos percebendo. A direita ideológica, ela se apresentou muito bem com o Aécio, mas a massa não está ideológica, ela vai no canto da sereia, entendeu? Ela não quer preservar projetos, ela não percebe que nesse governo tem gente sendo presa, entendeu? Gente do próprio governo. Isso é uma mudança pequena, mas já é uma mudança, né? O Ministério Público está agindo já com mais independência, a Polícia Federal, enfim, alguma coisa está mudando. Então temos que fortalecer essas mudanças, né? Não venha aqui defender que alguém faça patifaria, seja lá quem for. Mas a direita ideológica, se ela pega o poder agora, com essas conquistas que nós tivemos, né, mesmo com todos os problemas, ela ia sedimentar um caminho muito grande para uma virada conservadora e a direita gigantesca na América Latina inteira, tá? Porque essa direita, a gente sabe com quem eles apitam, né? E eles iam botar um breque, eu acho, em vários projetos sociais, de educação, de cultura, entendeu? Esses investimentos não interessam, entendeu? Há quem quer mandar nesse país com outro olhar, que não seja voltado para o país. Chico, o Zeca já ouviu, acredito que ele ouviu bem, agora que eu consegui botar meu celular aqui na caixa, ouviu bem ou não? Como é que tá, Zeca? Perfeitamente. E aí, liberando vocês dois pra gente ouvir, aliás, tem um monte de gente, querido Júnior Perim lá do Rio, o Joãozinho, João Mateus, o vereador do PT mais novo do país aí, que é todo mundo querendo falar, enfim, tá todo mundo atento aí, tá todo mundo querendo se manifestar e nós vamos ouvir todo esse povo ainda no programa de hoje. Zeca, para liberá-lo, aí, olha, eu falar Massaranduba em Portugal, em Guimarães, meu querido, vamos lá, é contigo, meu caro Zeca. Obrigado, Elvio, pela chance de falar aí com vocês, com toda essa gente boa. Vamos em frente, né, vamos em frente, de preferência à esquerda. Acho que deu uma injeção de ânimo para todo mundo aí, vamos acreditar e vamos cobrar. Abraço grande. E você tá animado, meu querido? Como eu falei, que os meus filhos, eu brinquei no meu post lá, disse que os meus filhos não saibam, mas eu tô com uma esperança muito grande que a dona Dilma pegue aquela plaquinha que pregaram nela de gerentona, jogue lá no lago Paranoá, entendeu? E volte, faça aquela política que eu falei, que eu imagino que ela fez durante o período ditatorial, etc e tal, que principalmente pela questão, eu acredito que muita gente morreu, inclusive, principalmente pela questão da justiça social, né? Pelo direito a se alimentar, pelo, enfim. Então, eu espero, desejo, e vocês estão, você tá otimista nesse sentido, meu caro Zeca? Ô, Elvio, eu achei a fala dela muito boa ontem. Eu achei aquela, o primeiro discurso animador. Só acho que a gente tem que conseguir pautar também. Quer dizer, a reforma das comunicações agora é fundamental e só vai existir se o povo pautar. Isso não vai vir de cima para baixo. Entendi. Isso tem que vir de baixo para cima. Então eu acho que o recado está dado e a gente acho que conseguiu entender, pelo suor que foi ganhar essa eleição, que a gente só vai conseguir alguma coisa desse jeito. Zeca, um grande beijo. Bom, você viu que agora a gente pode, você falou que vai ficar um ano, já descobriu um jeito muito fácil e tranquilo da gente comunicar. Pronto, vamos usar o Skype, fazer o que a gente fez aqui, a hora que você quiser. E se quiser matar a saudade do Brasil, a gente bota você aqui, tá bom, querido? Tá falado, abração. Ó, peraí, vamos ouvir o Chico aí pra encerrar a participação dele também. Chico, é contigo, meu querido. Elvio, muito obrigado por a gente retomar contato. Eu fico muito grato. E outra coisa, Zeca, vai no Google e procura Hidro Cidade Livre e divulga esse negócio aí, meu velho. Entendeu? Divulga aí pros conterráqueos portugueses a Hidro Cidadania, entendeu? Que nasceu aqui no Brasil, vamos colocar isso no mundo, né? E sou muito grato mesmo por estar falando e divulgando alguma coisa do Nordeste, que essa terra maravilhosa que, de novo, estou de volta, né? Depois de 50 anos. Então, um grande abraço para vocês aí em Portugal, para todos os brasileiros no exterior, para vocês aí em São Carlos. E quisera, ao bom Deus, uma hora uma palestra sobre a cidadania na UFSCar. Eu, com certeza, só falta o dinheiro para te trazer, porque com certeza, a hora que você quiser, a gente vai fazer. Agora é o seguinte, antes de você ir, eu até quero ouvir você e o Zeca ainda, eu sei que vocês têm um tempo bastante curto aí, mas, no caso, você acabou de citar uma coisa que me chamou muita atenção. Aquela história do nordestino, o Chico, ficou muito evidente, ficou muito evidente. E é engraçado que, né? A maioria das pessoas que compõem aqui, por exemplo, esse ônibus que eu venho de manhã aí, que é em torno de 40, 42 pessoas, a maioria são filhos, inclusive, ou se não são filhos, como o meu caso, são pessoas que atuaram como, junto com o pessoal que veio do Nordeste, né? Inclusive para o corte da cana, etc. A maioria filho de nordestino. E esse discurso esses nordestinos, teve até um comentário aqui que eu achei um pouco assustador, de uma pessoa que eu jamais imaginaria, né? Essa Bolsa Família, não sei o quê e tal, esses nordestinos, chegaram a chamar a presidente de demônio, mas, cara, é assustador. Isso está muito latente, isso não vai se apagar com o resultado das eleições, né, gente? Não, não vai não, porque na verdade eu até falei para uma amiga minha que é o seguinte, eu tive que ser meio venenoso. A minha pergunta para ela foi o seguinte, por que que os parentes, né, desses descendentes de europeus vieram para o Brasil, para essa terra que recebe todo mundo, entendeu? Em paz e com alegria, com nossas danças, com nossa fé, com nossas festas. E aqui se incorpora com suas culturas para enriquecer mais o Brasil. Por que ainda fico com esse ranço desse conceito de discriminação? Será que é a genética que construiu o fascismo, o nazismo e outras mazelas da humanidade? Né? Então, eu só falo o seguinte, que se apenham para um lado mais humano de integração. Mas eu acho que é muito complicado, é muito doloroso ver muita gente pobre sair da miséria, né? E isso é muito doloroso, ver muita gente pobre estudando. Aí nós percebemos que nós não somos pobres, né? Nós estávamos com acesso negado a meios de aprendizado, de cultura, de lazer, de andar pelo país, né? Então, gente, vamos parar com essa besteira, com esse raciocínio mesquinho, entendeu? Porque não leva a nada. né? É uma coisa muito ruim. Alô? Era só isso, Elvio. Estou te ouvindo, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Alô? Eu estou te ouvindo, Zeca. Não, pode... Sobre o Nordeste, eu queria comentar duas coisas. Oi. Tá ótimo, pode falar que tá tudo... Eu acho importante falar do Nordeste duas coisas. Eu acho que uma coisa é impressionante. O Fernando Henrique Cardoso... Não, a primeira coisa é o Fernando Henrique Cardoso, né, deu a senha. Ele começou o segundo turno com aquela declaração extremamente infeliz, dos desinformados e tal. Acho que isso é uma senha que foi dada. E a outra coisa que ninguém tocou muito foi o Aécio Neves, também no auge do segundo turno, talvez para consertar esse estigma do preconceito com o Nordeste e tal, falando que ia ser um presidente generoso com o Nordeste. Eu acho que a gente tem que acabar com essa história. Não tem que ter presidente generoso com o Nordeste nenhum. Tem que ter justiça, tem que olhar olho no olho. Estamos na mesma altura. Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de olhar de cima para baixo. Então eu acho que o Nordeste mais uma vez se afirmou, né, como uma região muito importante do Brasil e que a gente, felizmente, tem uma coisa boa que aconteceu nos últimos 12 anos. Eu acho que é ver esse empoderamento cada vez maior do Nordeste. Muito bem, olha, Zeca. Meus parabéns, Zeca. Desculpa intervir, mas olha, eu fecho com uma frase de um mestre Teixeira, se não me engano. O doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Concordo contigo, Zeca. Valeu, cara. E muito bem, os dois agora, vocês podem entrar em contato, inclusive, acho fácil achar o Zeca, o Chico Dali está como Ídolo Cidadania, o Zeca está como Zeca Ferreira. Queridão, um beijo para os dois, aliás, figuraças presentes sempre aqui no Antenado. Um beijo para o Zeca, um beijo para o Chico, que estejam aí, vamos, como disse o Zeca, vamos ficar atentos, vamos atuar, enfim, vamos fazer o que sempre fizemos, né? Um beijo para os dois. Valeu, Elvio, beijo. Até mais. Valeu, Elvio. Nós vamos ouvir agora, então, nós vamos direto já, vou só botar uma música, fazer a passagem, nós vamos ouvir o João Matheus Bolito, que é o vereador do Partido dos Trabalhadores mais novo aí do país, né, para falar um pouco a respeito disso que nós comentamos aqui, tanto eu, Zeca, Chico, e logo na sequência já está pronto aí o Júlio Perim, que fez aqui uma fala muito, muito importante no primeiro, antes aí do resultado do primeiro turno, né, e bastante, bastante concisa a fala do Júlio lá de... Também do Rio, assim como... O Zeca não é do Rio, o Zeca é de Paquetá, né? Agora o Zeca é de Paquetá, que está emprestado para Guimarães. Está jogando bem lá, né, Zeca? Você está jogando bem aí, né? Enfim, acho que o Zeca já desligou. É o seguinte, nós vamos então ouvir o João Matheus, nós vamos ouvir o Júnior Perini, nós vamos ouvir Antônio Martins, nós vamos ouvir o Marcos Crivão, nós vamos ouvir Beto, nós vamos ouvir um monte de gente hoje aí, programa a respeito desse segundo turno aí que a gente teve ontem. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu selecionei alguma coisa aqui. Não, eu estava com o Tom Zé, né? O Chico falou do Luiz Gonzaga. Vamos ver aqui, Luiz Gonzaga. Vamos ver alguma coisa do Luiz Gonzaga em homenagem a esse povo nordestino, né? Sempre avante, né? Não é sempre avante, é sempre avante, né, meu caro Chico? Opa! Chico! Como chama essa música que você falou? Será que nós temos ela aqui pra gente ouvir? Ah, deve ter, rapaz. E como chama? Como chama essa música? Aproveita, gente. Não é. Ou deve... uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Mas como será que é o nome dessa música, meu querido? Você não lembra, não, né? Rapaz, não lembro, não. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, matuto de opinião, pronto, vou botar aqui matuto de opinião pra gente ouvir enquanto eu caço aqui o João Matheus e o Antônio. Beijo, Chico, beijo, Zeca, até mais. Até mais, Zé. O tocador já tá tocando, já tão botando as cabocas pra quebrar. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou, que ela tá lá. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou, que ela tá lá. me fez uma, já me fez duas, mas a terceira ela não faz. Cobra corá tem três venenos, mas o cheiro dela tem muito mais. Cobra corá tem três venenos, mas o cheiro dela tem muito mais. Já tá tocando, já tão botando as caboclas pra quebrar. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou, que ela tá lá. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou, que ela tá lá. Eu fico aqui bancando mole, ouvindo fole, batendo o pé. Vou esperar a Maria Rita, que é mais bonita e mais mulher. Vou esperar a Maria Rita, que é mais bonita e mais mulher. Muito bem, muito bem, muito bem. É, eu acho, será que eu liguei pro João certo? Agora, peraí, deixa eu ver se eu confundi aqui, peraí. Bom dia, Joãozinho, tudo bem? Bom dia, Belo, tudo bem e você? Ah, bom, liguei pro Joãozinho certo. Você sabe que até o tom da voz eu fiquei preocupado aqui agora. Eu falei, caraca, será que eu liguei pro Joãozinho certo? É o seguinte, João Matheus Bolito é... Hoje, ele fica louco da vida que eu falo isso, mas é real, é o vereador do Partido dos Trabalhadores, vereador mais novo do Brasil, provavelmente, não vereador, existe uma vereadora, ele gosta sempre de fazer essa observação, mas o que? Lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, mas exato, o João... tem uma vereadora em isso. Uma cidade do Rio Grande do Sul, como que é chama? A mais jovem do Brasil. Eu sou mais jovem do estado de São Paulo. Não, mas você é o vereador, eu estou dizendo. Muito obrigado. Existe a vereadora. Então, João, é o seguinte, a gente estava comentando, não sei se você estava ouvindo, acredito que não, porque você não gosta do meu programa, mas tudo bem. É o seguinte... já começa a provocação. É o seguinte, João, ué, por que esse trem aqui está fazendo barulho? Ah, porque eu estou com o trem ligado. Bom, ô João, é o seguinte, a gente conversou aqui, eu estava conversando com o Zeca Ferreira, que está lá em Guimarães, em Portugal, né? E estava conversando com o Chico Canindé, que está em Massaranduba, que é um distrito de Ceará Mirim, né? Que é no Rio Grande do Norte. E os dois, o Chico, um militante antigo do Partido dos Trabalhadores, inclusive com toda a formação vinda da SEBS, essa coisa toda, mas que depois se afastou em função de muita história que você já deve conhecer, e parará, parará. E o Zeca, a mesma coisa, só que um pouco mais recente. O Zeca, um militante, não é nem um cara do cinema, um cineasta, né, o Zeca, mas um cara que batalhou muito, inclusive, pelas mudanças aí internas na cultura, né, e tudo mais e tal. E eu peguei como exemplo eles dois, e vai ter mais gente entrando na roda, Antônio Martins daqui a pouco, o próprio Júnior Perim já gritou aqui, ó, vim para votar, ele veio da China, né, veio para votar e ganhamos, ele trabalha com circo, ganhamos, ganhamos. Ele está dizendo, aí eu pergunto, ganhamos quem, cara, falha, né? Bom, e a fala dos dois é muito isso, João, é no seguinte sentido, na seguinte pauta. O PT precisa entender, né? O PT precisa entender. Você leu um artigo que eu escrevi, inclusive, um post ali que eu escrevi, né? O PT precisa entender esses processos de mudança e saber com quem especificamente está lidando. Porque, por exemplo, no primeiro turno, houve uma questão, até o próprio Lula disse, a militância não veio. Tá? Agora, no segundo turno, na segunda-feira após a eleição, aquela militância de dar caminho... Eu vi umas cenas, João, que eu fiquei um pouco... Falei, caraca, velho. No sábado de manhã, em Araraquara, encontrei gente que eu jamais imaginaria que botaria novamente uma camisa do Partido dos Trabalhadores. Tá com a camisa da Dilma, com aquela carona e tal. O cara fazendo, né, uma defesa assim. João... Eu sei que você, como falou, é novo, tem todo um, né, um histórico mais recente, é uma das figuras que, inclusive, nos aproxima ainda do Partido dos Trabalhadores. Né? Você acredita nessa possibilidade de enxergar né? Aquele, os erros que foram cometidos, a coisa de se aproximar, por exemplo, da fala, que não sei se é do Chico ou do Zeca, de o PT achou que, sabe, que esse é papo da governabilidade, se associando a uma mídia convencional, que depois nós vimos a capa da revista, o que que deu, né? Pois é. Enfim, será, você acredita que o PT vai ter essa mudança, João? Eu acho que a questão, o papo sobre a governabilidade, nesse último pleito, agora no segundo turno também, no primeiro, ficou dado que não segura ninguém, não garante nada a ninguém. A prova é a possibilidade de derrota nas urnas que o PT passou agora. E eu acredito sim, eu acredito que esse processo, principalmente esse segundo turno, em que as mídias se uniram ainda mais contra o PT, escancarando, né, em denúncias infundadas, veiculando algumas revistas como a Veja, por exemplo, que a gente sabe que historicamente tem lado. Acredito que isso vai trazer uma reflexão interna para o partido, para a própria presidenta Dilma. A postura dela no último programa eleitoral me deixou um pouco mais esperançoso com relação a isso, para que ela faça, de fato, as reformas necessárias e que esse diálogo da governabilidade enquanto seu único pilar para se manter no governo, de fato, seja desconstruída essa ideia. E que a gente se aproxime, de fato, da militância, das ideias da militância, das defesas que a militância faz. E a gente sabe que no PT a gente tem uma militância muito propositiva, muito progressista, que defende diversas bandeiras que muitas vezes o governo não incorpora por conta da governabilidade, por conta de a gente ter ministérios amarrados com outros partidos que não defendem as mesmas ideias que a gente. Então, acho que nesse segundo mandato da Dilma e o quarto do PT, a fala do Lula, a fala da Dilma, tem que vir de encontro com a militância, com os setoriais que a gente tem dentro do partido, com a cultura, com os direitos humanos, enfim, para que a gente possa, de fato, ter um governo com a cara do PT, como a gente sempre quis, né? E dessa forma. Você está com 20 anos agora, você foi eleito com 18 anos, 20. Né? Você foi eleito com 18. Com 18 anos. Você, obviamente, começou a militar, então, com quanto? Com 15 anos, já estava... Quando eu nasci, né? Quando nasceu, não teve jeito, né? Já nasceu, já teve... E você, João, eu vejo que você fala essa coisa da militância, você tem um link. Eu falo isso porque acompanho você quase que, não digo diariamente, mas pelo menos dia sim, dia não, a gente acaba até se falando por telefone, enfim, comentando, porque você está sempre muito ligado a essa juventude, a essa gente que você diz, que está cobrando uma postura nova. O novo, que na verdade não é o novo que a Marina veio falar para a gente que era novo, entendeu? Bem longe. Então, porque, como é que você vê esse cenário agora pensando inclusive de gente que está próxima da gente, né? Que tem muita proximidade, inclusive, que acreditou nessa proposta da Marina, nessa coisa toda. O que é esse novo? O que é essa moçada, João, está querendo? O que eles estão... Você que é um cara que tem esse link direto, inclusive, vejo até pelas fotos. No final de semana, inclusive, você estava com muita gente jovem. O que essa moçada está querendo, João? Essa moçada está querendo espaço em discutir suas ideias. Diferente dos partidos que querem estar no governo por um espaço de cargos, a juventude quer um espaço para discutir as ideias e para, de fato, transformar essas ideias em políticas públicas para a juventude e para o Brasil. Apenas isso. A gente sabe que o caminho é restrito com relação a isso. Principalmente os partidos, o governo, na verdade, não ouve muito os setoriais de juventude. Isso cria um problema gigante, porque a gente tem pautas que a gente quer ao menos uma discussão dentro do governo para não ser algo estritamente discutido dentro do partido, e que muitas vezes as portas não são abertas. Aí também entra a questão da governabilidade como sendo o grande problema disso. A presença de partidos extremamente conservadores num governo que não tem que ser conservador, porque a gente tem lado. É dessa forma que a juventude encara isso. Muito bem, meu querido. Bom, com certeza queria ouvi-lo, porque eu vou fazer uma... Sei que você vai ficar chocado, fazer uma declaração de amor aqui ao vivo e publicamente. Você vai ficar, né? Bastante... Eu tô acostumando já. É o seguinte. Porque, na verdade, você, com todo esse... Como diz a música, com todo o seu jeito de ser, né? E com essa sua militância, com essa sua presença física até, eu sei que isso vai te causar mais problema do que... eu vou dizer que você, inclusive, é um dos grandes responsáveis por me levantar aqui e dizer, não, Elvião, você tem que ajudar a gente nessa campanha, você tem que, enfim. Então, quero aproveitar e dizer que você é uma figura iluminada aí e tem toda a oportunidade de fazer a diferença. Volto a te repetir, eu sei que isso vai te fazer muito mal, inclusive, porque vai ter ciúmes, vai ter, mas aí eu vou ter que dizer... Eu imagino mesmo. Ciúme político é pior do que ciúme de amor, viu, meu querido? Mas... Com certeza, eu tenho percebido isso. Pois é, então... Então, mas, cara... Querido. Aproveitando o espaço também. Ih, vai virar um elogio. Agradecer todo mundo que, mesmo que não esteja militando no PT, não esteja dentro do partido, enfim, que tenha críticas sérias e fundamentadas com relação ao governo do PT, mas que entrou na roda porque sabia qual era a proposta do Aécio, do grupo dele, né? Quando a gente olha, eu particularmente olho o palanque do Aécio, que eu vejo lá. As extremas lideranças de direita, como o pastor Marco Feliciano, Silas Malafaia, todo esse pessoal, a gente sabe enxergar qual era o lado que cada um dos candidatos defendia. E agradecer por, pelo menos, vocês terem entrado na roda e ter levado muita gente também para se conscientizar e fazer o voto na Dilma, mesmo que crítico. Muito bem, meu queridão. Um grande beijo para você. Aliás, eu não quero atrasá-lo, porque o senhor, além de vereador, você precisa ser um dos melhores sociólogos desse país, né? E pois senhor... espera aí. Então, vai lá, entra em aula para não atrapalhar o seu trabalho. Um grande beijo, querido, e daqui a pouco, inclusive, a gente vai estar se falando novamente. E você sabe que você tem uma participação presente aqui, completamente. A hora que você decidir, você está aqui com a gente. Inclusive, já tem gente cobrando a sua volta aí, por favor, tá certo? Com certeza. Mesmo porque a gente vai. A gente tem uma agenda, já que o senhor sabe muito bem dele, está dependendo do senhor. E aí viria mais cedo para cá e de sequência nós vamos para a Unicamp, conforme combinado, aqui ao vivo, tá bom, querido? Beijo, João. Boa aula para você, meu querido. Parabéns pelo seu trabalho, enfim. E agora, né, ajudar nessa luta aí para fazer tudo isso que vem falando. Construir um governo novo, de fato, com ideias novas. E uma Dilma de verdade, como disse lá o Chico, né? Antes eu votava nela por causa do Lula, agora eu voto na Dilma, né? Então, fazer um governo da Dilma. Beijo, João. Boa aula, querido. Até mais. Um beijo para você e para todos os antenados. Até mais. Bom dia. Bom, gente, ouvimos João Matheus Bolito, que eu já disse, né? O vereador, porque tem uma vereadora no Sul, sempre, que é a mais jovem do país e é um cara extremamente imbuído aí, embutido e vivendo o dia a dia das questões políticas, principalmente com a juventude, dando seu sinal. Agora vamos fazer o seguinte: vou para o Rio de Janeiro imediatamente, já, né, para a gente ouvir o Júlio Perim, que acaba de chegar, se eu não me engano, o Júlio vai me corrigir, da China, né? Vamos ver então, vamos botar uma música aqui. Já tocamos Gonzagão, já tocamos aqui Tom Zé, então vamos com Gonzaguinha, com a música Com a Perna no Mundo. Vamos lá, a gente já volta já. Opa, não, era essa, peraí, vai essa aqui, ó. Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto. Desceu por necessidade, Odina. Teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar.

você na roda pra divertir. Você só entra quando eu entrar, só bole quando eu bully, só mexe quando eu mexer, só sai quando eu sair. Mas só vou sambar com você pra divertir. Mas só vou sambar com você pra divertir. Acreditava na vida, na alegria de ser. Muito bem, agora 8 horas e 50 minutos, depois de ter ido para Massaranduba, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, de ter ido para Guimarães, em Portugal, falado com o Zeca, lá em Guimarães, Portugal, o Joãozinho, vereador mais jovem do Partido dos Trabalhadores, enfim, agora ouvi dois parceiros permanentes, dois antenados aqui, né? Que eu não ouço faz um bom tempo, inclusive um deles, que até já se queixou aqui, né? Pô, rapaz, você não me liga faz muito tempo, etc e tal. Mas tenho acompanhado todos os posts aí dele, né? Todas as colocações, inclusive hoje já escreveu também um relato no Facebook, é o Pedro Moraes e o professor Reginaldo Nasser, que os dois já, o professor já está acompanhando, falando muito dessas questões internacionais, mas que também viveram, os dois viveram bastante atuante, principalmente essa última semana aí do segundo turno, e vamos ouvi-los então. Quem começa primeiro? Bom dia, professor Reginaldo, bom dia, Pedro. Bom dia, prazer falar com você e com o Pedro. Quem é? Vamos lá, tá ouvindo bem o Pedro, professor Reginaldo? Ainda não ouvi. Então vamos lá, Pedro, contigo, dá um bom dia aí pro professor, ver se tá tudo ok. Bom dia, eu não ouço ele, eu ouço só... Não, você só vai ouvir ele a hora que ele estiver comentando. Eu vou ter que desligar o nosso microfone, porque você está indo pelo meu microfone. São técnicas elvianas, tamoiense de comunicação, entendeu? Entendeu? Então, a hora que o professor estiver falando, eu desligo e boto perto da caixa, você vai ouvir perfeitamente ele, como o Zeca ouviu também o Chico, ok? Tá bom. Agora são técnicas que eu aprendi lá na usina Tamoio, ainda quando a gente fazia rádio por fumaça, ainda a gente fazia por coisa, tá bom? Quem vai falar primeiro, então? Bom dia, professor, ou bom dia o nosso Pedro? Quem é que fala primeiro? Você é o chefe. Eu sou chefe? Então vamos tirar a paralímpar? Tira. Vamos lá. Então vamos lá, começa aí, professor, é contigo, para ver se o Pedro tá ouvindo bem. Vamos lá. Bom, entendo que segundo... Desde que foi instituída a eleição dois turnos, né? Porque as nossas gerações conviveram com isso. É interessante que quando eu converso com os alunos, minha filha, etc., é algo um pouco inimaginável para eles a questão do que significou a eleição presidente, né? nesse sentido de correlação de forças, de alianças, né, dos dois, chamar os dois turnos, né? Porque também estava lembrando aqui a eleição da Erundina, né, em São Paulo para prefeito, que foi um momento importante e fundamental na história aí do país, não só do PT, e que houve ampla mobilização popular. A Erundina ganhou nos últimos dias, e naquele momento também houve uma grande aliança de forças de esquerda, de forças democráticas, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque teve aí o primeiro turno, nós vimos despontar aí algumas forças de esquerda, como a Luciana Genro, né? Surpreendentemente, aí chegou entre os 4, 5%, né? Quase 4% aí dos votos. E essas forças acabaram, né, boa parte delas, apoiando aí a reeleição da presidente Dilma. E aí, de outro lado, são, de uma forma muito clara, dois projetos em questão, dois projetos que estavam disputando, né? De uma forma mais simplificada, nós diríamos que o projeto da presidente Dilma vem dentro de um longo processo, né, que começa com 2002 com Lula, e que aposta ou coloca como um grande tema a inclusão social, né? E o outro não faz disso uma questão, né? Quase que a questão da inclusão social aparece como ali da mesma coisa que você fala de política de transporte, etc., de forma isolada, isso aparece, né? Então, de uma forma geral, é isso que estava em questão, né? É claro que em outras questões, outros temas, né, a presidente Dilma e as forças que estão em torno da presidente Dilma vão ter que fazer também a sua aposta, né, a sua opção cada vez maior, porque a eleição foi muito disputada, né, foi bastante disputada, e também teve essa característica da presidente Dilma, né, passar à frente, porque houve mobilização popular, e essa mobilização quer outras coisas, né? Quer dizer, quer que aprofunde essa inclusão social, quer que tenha um tratamento mais adequado em relação ao capital financeiro, né? A regulação da mídia, quer dizer, tem uma pauta longa aí que a presidente Dilma, durante esses 4 anos, ou não fez, ou não fez, ou fez parcialmente, né? E isso é uma luta que só a política, os movimentos sociais podem levar adiante. Muito bem, e agora é contigo, meu caro Pedro. E aí, você, como é que, ouvindo até o professor e também as suas considerações, como é que você acompanhou isso aí tudo? Vamos lá. Então, de fato, o grande plebiscito era mesmo sobre acabou sendo sobre as políticas redistributivas, e nesse sentido, enfim, eu fiquei feliz de que Dilma ganhasse, porque com todos os problemas, enfim, teria sido um recuo, sem dúvida, um retrocesso conservador à eleição do Aécio. E agora, o que me preocupa e talvez essa votação apertada mostre, é que tem um desgaste, né, para não falar num esgotamento desse modelo, né, o que se chama de pacto lulista. Até a desigualdade já diminui hoje numa taxa bem menor do que como aconteceu no primeiro governo Lula, por exemplo. Aliás, há quem diga que ela está estagnada, isso é um estudo esses dias, dizendo que ela está meio que estagnada desde 2006. Então, há um desgaste desse modelo. A gente precisa de avanços institucionais, precisa de uma reforma política, eu acho que a reforma política é uma condição para que a coisa não pare, para que a gente não entre numa enfim, que a gente esse processo não pare, esse processo de de redução da desigualdade. O país, o principal problema do país, sem dúvida nenhuma, é a desigualdade. É o país dos mais desiguais do mundo. É um país em que a gente nota, inclusive nas manifestações eleitorais, as pessoas falando que a culpa é do outro, do nordestino, do pobre, do negro. É um país em que admitir que o outro é um igual já é uma coisa dificílima, já é uma coisa... Que o outro é humano já é dificílimo, é sempre a coisa descamba para o racismo, e, quer dizer, o racismo então está na origem de tudo e dessa desigualdade tremenda. Então, para garantir que esse processo não seja estancado, eu creio que a gente precisa de avanços institucionais que vão ser muito difíceis agora. Eu espero que realmente com mobilização popular alguma coisa aconteça. Mas vai ser complicado com esse Congresso, que é terrivelmente conservador, é muito pior do que o outro, que já era terrível. Então, serão anos complicados aí pela frente. E eu me preocupo também com a grande força política que deu as caras, que fez diferença nessa eleição, que quase definiu o jogo, mas enfim, que ajudou a eleger esse Congresso conservador e que quase decidiu o jogo para a oposição, foi o antipetismo. E esse antipetismo, que tem uma vanguarda na mídia empresarial, mas que é, sobretudo, disseminado e muito amplificado na internet, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Esse ano a gente teve prova de que isso não é banal, de que a internet não é uma coisa acessória, que não é uma coisa secundária. E o problema desse antipetismo é que ele não é mera rejeição ao PT. Ele embute sentimentos muito conservadores, muito preconceituosos e discurso de ódio, discurso intolerante e enfim, me preocupa o crescimento desse sentimento, porque até, como até o Antônio Prato escreveu numa coluna desses dias, ficou fácil para esse povo fazer esse discurso de ódio, amparado pela questão de ser oposição, né? Eu sou a moralidade que vem acusar esse governo, e o governo obviamente tem problemas mesmo, e junto com isso eles trazem, né, como um Bolsonaro, como um Malafaia, como um Feliciano, e junto com isso eles trazem o discurso intolerante, preconceituoso, e, enfim, de direita mais hidrófoba. E, então esse é outro problema que a gente poderia, por exemplo, com um avanço institucional de democratização da mídia e tal, poderia ter uma esperança de que a gente virasse esse jogo, ganhasse as pessoas para entender que direitos humanos são uma boa coisa, que a igualdade de gênero, que o respeito à identidade de gênero, orientação sexual são bons, enfim. Mas a gente está num quadro perigoso nessa disputa, né? Uma coisa que me preocupa bastante é isso, é esse fortalecimento do discurso conservador. Agora, Pedro, só chamando uma atenção para você, é o seguinte: a sua terra lá, ao seu berço, 71% votou no Aécio, votou nesse mesmo discurso. Então, Jundiaí aqui, eu estava vendo que, aliás, é governado pelo PCdoB, para você ver como que é a maluquice, né? Dessas coisas. Mas e aí, professor, a partir dessa fala do Pedro, o que o professor pensa? Não, concordo com a análise dele. A respeito desses movimentos, vamos dizer, fora, eu vou chamar assim, do que dá a base para a política. Então, são esses movimentos, essa mobilização da direita é algo novo aqui no Brasil, né? Já vem há algum tempo, mas eu não me recordo de uma eleição onde essa direita está tão mobilizada. E como ele disse, eu complemento, quer dizer, é uma direita que se informa, né? Em blogs, nas redes, mas mesmo também em colunas das grandes mídias que transformaram em panfleto. Nós sabemos já preliminarmente quem são esses colunistas, né? Quer dizer, a gente pode fechar o olho, falar um tema e eu vou te dizer do que esses colunistas vão falar, né? E esses colunistas falam de tudo. Então eu tenho presenciado isso junto assim, até com membros da minha família aqui discutindo e tal, pessoas que eu conheço que, assim, vamos dizer, Porque se nunca falou tanto de política, etc., agora estão, eles falam de tudo, eles discutem aí. Faz 20, 30 anos que eu estudo política internacional, o cara me dá uma aula de política internacional, previdência, economia internacional, eles falam de tudo, falam de tudo. Então tem essa ideia que tem um conhecimento que está acima dos outros, e esse conhecimento, obviamente, que é eivado de preconceito, de ódio. Isso aí é muito claro. Eu pus aqui no Facebook sábado, eu moro aqui perto da Avenida Paulista, teve uma manifestação pro Aécio e quase houve linchamento de um jovem negro. Isso aí tá no Facebook. O jovem, eles estavam xingando os petistas, etc. O jovem foi argumentar, ele quase foi linchado pleno Avenida Paulista, né? Então, quer dizer, tudo isso aí é algo para chamar a atenção, né? A presidente Dilma não deu muita importância para isso, anteriormente nem o presidente Lula, nem as forças democráticas, vamos dizer assim, dos partidos institucionalizados, mas isso é uma coisa que chama atenção. Isso também tem a ver, é o segundo ponto, e eu acho que tem uma especificidade aí da nossa elite. Uma especificidade em que sentido? Sempre a gente tenta comparar, né, com o passado, com a história, com a experiência europeia, né? E se a gente for olhar agora o que houve no governo Lula e no governo Dilma, não é nada mais, nada menos, e veja, num grau bem menor do que a social-democracia europeia. É uma pequeníssima distribuição de renda. Eu estou aqui com um dado, ó. 70% do PIB no Brasil ainda é ganho de capital, lucro, juro, renda da terra ou aluguel. Está concentrado no 1% mais rico da população. Ainda, com essas mudanças, foram positivas. Por outro lado, só cerca de 30% cabe aos salários dos restantes 99%. Isso não existe em nenhum país europeu e outros do mundo. Quer dizer, é algo vergonhoso. Quer dizer, mexer um pouquinho nisso, olha a reação, né? Então, isso, nós, eu estou me incluindo nisso, que é minha formação em sociais, etc., nos últimos anos, acabamos não esquecendo um pouco algo que a gente estudava, que é sobre a herança, ou a permanência, ou o que se quiser, da herança escravocrata brasileira. E isso está se manifestando. E eu não tenho dúvida nenhuma. Isso não é explicação de racionalidade liberal. O mercado aumentou, o consumo aumentou, novas pessoas já passaram a ingressar nesse mercado. E que reação é essa? Então, é algo assustador. É assustador isso. Então, portanto, as pessoas se manifestam de diversas formas, é a leitura do fenômeno, mas é o ódio. E por último, mais uma observação. Tem discutido isso também aqui em nossa sociedade, nós precisamos cada vez mais dar nome aos bois, né? Se alguém faz um discurso ou age em relação a um pobre, discriminando a um negro, a um homossexual, qualquer que seja, isso tem um nome na história. Fascismo. Tem alguém que tem problema com a palavra nazismo. Eu falei, então tá bom, então é fascismo, porque ele, historicamente, ele antecedeu o nazismo. Não tem outro nome para isso. As palavras e as coisas, é um livro do Foucault, a gente tem que designar claramente. Então, é fascismo sim, não tem outra palavra. Bem, meu caro Pedro, é o seguinte, bom, agora você ouviu o professor, concorda com o professor nessa análise, até para poder liberá-lo, inclusive, que você está no meio de uma atividade aí, eu interrompi sua atividade. Vai lá, querido. Então, concordo, sem dúvida. Esses discursos que a gente vê crescendo e que misturado a um sentimento de oposição, a um discurso de oposição, cresceu esse discurso de tolerância, de ódio, realmente um nome não é outro senão fascismo, e por isso mesmo a gente tem de tratar desse tema, a gente tem de pensar o que se faz para virar esse jogo, né? Não é porque não é só. O problema é o seguinte, né? Eu tinha a seguinte impressão sobre esse antipetismo em eleições passadas. Que era aquela coisa que era desde sempre existiu o que era aquele sentimento de uma classe média tradicional, da elite, não era uma coisa tão disseminada. Nessa eleição está claro, e tá claro pelas pesquisas até, eu acho que o antipetismo atingiu 30%+ esse sentimento de que tudo menos o PT, que vem embutido, que vem junto desses discursos, né, que vem colado nesses discursos, que o problema são os nordestinos, são os gays, não sei o quê. Enfim, esse discurso se disseminou demais. E não é só mais, né, numa elite. A gente não tem um terço de elite, como o professor acabou de dizer. A gente tem um país de concentração de renda tremenda, de concentração de riqueza tremenda. Então, isso está pegando outros segmentos da sociedade. Isso está se disseminando com o poder da mídia empresarial e com a amplificação que isso tem na internet. E isso precisa ser disputado. Essas opiniões precisam ser disputadas, tiradas desse discurso fascista, né? Não me preocupa sobremaneira o antipetismo como se fosse um problema de defender partido, até porque, enfim, eu já me afastei do PT há muito tempo, mas o problema é o que está junto disso. O que está junto disso, além de uma oposição a essas políticas redistributivas, é um discurso de extrema direita mesmo. Então, a gente tem de disputar isso, a gente tem no campo cultural, no campo, a gente tem de dar esse combate aí. Enquanto você está comentando aqui na janelinha do antenado, acho que o Pedro deve estar e o professor Reginaldo, não sei, está nessa janelinha, que aliás foi bastante polêmica aí nos últimos dias, chegou a ter agressões verbais aí das mais estranhas possíveis, né? Entrou gente diferente aí na janela, enfim. O que está chamando a atenção aqui é o seguinte, eu vou adicionar o professor Reginaldo também aqui, até porque geralmente o debate continua a hora que acaba o programa, né? Tem gente pedindo para aumentar o horário do programa, mas eu tô achando que está mais é para acabar o programa do que continuar, né? Do que aumentar o horário. Mas é o seguinte, o professor está assim, professor, está aqui, já coloquei, o professor está na roda aí. Tá. É o seguinte, Atibaia, isso que vocês estão falando, né? O pessoal está comentando o seguinte aqui, né? Por exemplo, o Giovanni está aqui com a gente, está ouvindo lá em Atibaia, e pegando São Paulo, por exemplo, Atibaia teve 80% dos votos, né? Essa campanha que vocês identificaram, inclusive, com alguns momentos extremamente fascista, inclusive, né? Jundiaí, do próprio Pedro e Lúcio, né? Gregório, como já falei aqui, 71%. Aqui em São Carlos, onde está o Doni, cerca de 68%. Franca, o Pedro Russo, bom dia, Pedro. Está dizendo aqui o Pedro 70%, né? Ou seja, então, essa campanha que chegou ao momento, inclusive, de fascismo, eu até... Eu mesmo acabei sofrendo aí uma... Não digo, não chegou a ser agressão, mas, sabe, peraí, que isso, né? De gente me ameaçar, você está fazendo campanha, eu vou te processar, umas coisas meio absurdas aí que eu ouvi, no nível de você falar, caraca, de esperar de gente que jamais imaginava, ou seja, isso tudo fluiu, né? Está aí, ou seja, uma sociedade nossa que não é tão aberta a tal da democracia desse jeito. Agora, está aí os resultados, inclusive no caso mais específico São Paulo, não vi Paraná, não vi o Sul, mas é isso. Pedro e professor, eu adoraria ouvi-lo mais, inclusive, mas tem uma filinha aqui que eu postei, né? Quero ouvir o Antônio, já tem o pessoal que chegou da China, veio para votar lá da China, né? O Júnior Perim, nós vamos ouvir o Júnior também. Queria que vocês fizessem, a partir de hoje, aí, suas considerações finais, mas que a gente vai ouvir vocês ainda essa semana. Vamos lá. Olha, inclusive eu já te citei aí, Elvio, no Facebook, dois artigos que eu considero muito importantes, né? Um do professor Gessé de Souza, da Federal Fluminense, que saiu ontem no Aliás do Estadão. Excelente o artigo, excelente. Sobre inclusão social, esses dois modelos que nós falamos, assim, merece ser lido, debatido. O professor Gessé é um grande sociólogo. E o outro é um artigo do professor, colega meu da PUC, que eu sempre leio na área de economia, professor Ladislau Dalbor. E eu vou concluir só mencionando alguns dados aqui, isso são dados, repito, que o professor Ladislau Dalbor colocou aqui numa grade. Isso também é muito importante, porque alguns articulistas, analistas aí que eu estou vendo da Rede Globo, incentivando essa ideia da divisão do país, e de uma divisão que existe mesmo de classe, mas não é, de divisão por região, né? Colocando ali Nordeste, Sul, etc. E vinculando isso a uma variável que é o Bolsa Família, mas como o Bolsa Família fosse assim, uma compra de voto, né? Isso já tá dito quase explícito desse analista. Mas eu vou ler em termos de IDH, eu não vou demorar muito, não, é rapidinho, mas você tem uma ideia do que aconteceu no nosso país, e isso é muito pouco, eu repito. Em 1991, o número de municípios que tinha IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, muito alto, era zero. Em 2000, 1. Em 2010, 44. Não tem aqui de atualizado. IDH alto, em 91, era zero. Em 2000, 133. Em 2010, 1.889. Em termos de percentual, em 2000 era 2,4 municípios. Em 2010, 34% dos municípios. Índice de IDH médio, em 91, era 0,8%. Em 2026, hoje 40%. E vai por aí. Então, ou seja, não é, quer dizer, a ideia da Seguridade Social não é essa ideia preconceituosa, burra, que estão clicando, vai lá, dá o dinheiro comprando a pessoa. É um desenvolvimento social geral. Isso são dados da ONU. A ONU não é petista. Isso é dado da ONU. Então, essa elite nossa, boa parte dela, apesar de estar na globalização, ainda é escravocrata, né? E vou lembrar que isso não é nada novo, porque a elite escravocrata também era globalizada na sua época. E é isso, um abraço, obrigado por ter participado do programa. Muito bem, professor. Aliás, já postei aqui as duas. O pessoal já pediu para. Eu já compartilhei. Está na página do Antenado os dois artigos do professor. Pedro, sua fala encerrando, meu querido. Vamos lá. Tá. Primeiro, eu concordo com o professor. Então, realmente, o sentimento é esse, né? De que a elite ainda não admite o outro em igualdade, não admite o outro sequer em humanidade, né? Isso que é o mais grave. E uma das consequências disso, e é um debate que é negligenciado no Brasil, por isso eu vou fazer as minhas considerações finais sobre isso, é que é o tema das populações indígenas, das populações tradicionais, sobretudo das populações indígenas, né? E eu vou aproveitar para falar disso só porque é um tema que ele é uma população, são populações que são vitimadas tanto por esse sentimento dessa elite tradicional, escravocrata, pelos fazendeiros e latifundiários, quanto pela esquerda desenvolvimentista, né? Porque o PT, enfim, tá sendo para o interesse dessas populações tão trágico, mais trágico ainda do que governos anteriores. Então, esse desenvolvimento ao custo de negar os direitos a terras indígenas, essas populações, e de acabar com os modos de vida, né, por efeito, de acabar com os rios da Amazônia, isso é um cálculo que não pode ser feito, é um jogo que não pode ser feito, é uma troca que não pode ser feita, né? Você tinha outras maneiras de promover essas políticas redistributivas. A gente precisa de uma reforma tributária com impostos mais progressivos, uma tributação mais justa, enfim, tem N outras maneiras que a gente precisa com mais enfrentamento político. E mas enfim, tomou-se um atalho que não pode ser tomado, moralmente não pode ser tomado. E eu vou sugerir o site da campanha Índio é Nós. Você não quer fazer esse favor de publicar aí pra gente, meu belo, no Antenado? Você tá aí, pode ser? É índio-e-nós.eco.br. Eu vou publicar na página do programa. E que bom, enfim, trata disso e de como a gente tem que promover esse debate que jamais vai ser feito, né, no mainstream. Então a gente tem que promover esse debate. A mídia empresarial é toda anti-indígena, esse governo infelizmente é negligente, para dizer o mínimo. Então a gente tem que promover esse debate por fora. Muito bem, meu querido. Eu tenho que imediatamente ouvir o povo lá do Rio e também o Antônio, que já está aqui pronto, daqui a pouco banho tomado e tudo mais, para a gente ouvir aqui um pouco. E com certeza, por favor, vamos reativar aí, né? O senhor parece que estava em lua de mel aí, que não acaba mais, não sei o quê, numa ilha deserta, umas coisas assim, mas enfim, vamos ver se retoma o trabalho aí, tá bom, querido? Você viu que além de participar, recebe bronca ao vivo, né, cara? Coisa que é... Beijo, meu querido. Beijo, Pedro. Um grande abraço e logo, logo a gente se fala aí pessoalmente. Ó, e fica atento aí que nós vamos, você vai ouvir ainda o Antônio Martins e o Júlio Perim também, tá bom, sobre coisa. Tá bom? Beijo, querido. Até já. Tchau, tchau. Bom, aí a gente ouviu então o Pedro Moraes e o professor Reginaldo Nasser, né? O Pedro que atua, inclusive, com os movimentos, principalmente ali o pessoal que era o antigo Fogo na Favela, enfim. E o professor que, como vocês já podem ter acompanhado, faz uma discussão e estuda bastante as relações internacionais. Vamos lá, vamos, deixa eu botar aqui uma música enquanto eu tento localizar. Ah, já está aqui, perfeito. Lembrei essa aqui, ó. Pronto, Pedro, é contigo. Ó. O Sérgio Cabral falou que o Dino do violão era goiabada, cascão em caixa. Coisa assim muito rara. Então, para nós agora... Que é coisa rara, difícil de achar e boa, virou goiabada cascão. Goiabada cascão em caixa é coisa fina assim, ah, que ninguém mais acha. Goiabada cascão em caixa é coisa fina assim, ah, que ninguém mais acha. Rango de fogão de lenha na festa da Penha, comido com a mão. Muito bem, a gente ouviu aí Goiabada Cascão em caixa, coisa fina, né? Pois é, tá aí Bete Carvalho dizendo que Goiabada Cascão pode ser fina na caixa, né, meu caro Antônio Martins? O senhor gostava de Goiabada Cascão em caixa ou não? Com certeza. Bom dia, Elvio. Bom dia, meu querido. Hoje a coisa aqui está bastante corrida, né? Hoje a gente já ouviu aqui, fomos lá para Massaranduba, né? Lá no Ceará, no Ceará Mirim, na verdade, Rio Grande do Norte, Ceará Mirim, né? Um distrito. O Chico lá falando, Chico Canindé de lá. Depois fomos para Portugal, ouvi o Zeca Ferreira em Guimarães. Aí depois fomos para o professor Reginaldo Nasser, o Pedro Moraes. Agora, Antônio Martins, meu querido, sei que seu tempo está curto aí, mas uma análise do que você viu nessa última semana, né? E o que você ouviu, enfim, o resultado de ontem também. Como é que você acompanhou tudo isso? Olha, primeiro uma sensação de alívio muito grande. É, mais do que uma comemoração propriamente, um alívio, porque o Brasil deve entrar a partir do ano que vem numa situação difícil. É, um governo conservador e um governo com políticas econômicas muito ligadas à concentração de riqueza, à privatização, colocaria um horizonte muito complicado na frente do Brasil. Eu acho que haveria risco de privatização da Petrobras, o risco de alteração dos contratos que estão regendo o pré-sal para favorecer grupos estrangeiros, petroleiras estrangeiras. Então, é muito bom a gente ter evitado isso. Foi uma vitória muito apertada. É, tenho a impressão que confirmou algumas análises que a gente tinha feito, de que foi uma temeridade muito grande a campanha da Dilma ter priorizado como adversária no primeiro turno a Marina. Chegou à beira da irresponsabilidade. Nós ficamos sob risco de ser governados pelas forças mais conservadoras, mas agora a bola para frente. É, eu acho que vai haver, Elvio, vai, vai,